nós ouvimos Linda Batista, composição de Lupicino Rodrigues, Volta. Ouvimos também Zorinha Garcia, de Aldo Cabral e Cícero Nunes, Mensagem. E abrindo o bloco, Maísa, composição da própria Maísa, No Meio da Noite. Agora em São Paulo, 9h45. Musicalidade pela Cultura M. Só que amor, nunca vi coisa assim. Passou, me parou, mas olhou só pra mim. Se voltar, vou atrás, vou pedir, vou falar. Vou dizer que o amor foi feitinho pra mim. Olha, como verão, quente o coração. Salta, bebê, vem embora ver a menina que vem. Ela vem, sempre tem que se magoar. Vai ver, tem que ser, nunca tem quem amar. Hoje sim, diz que sim. Nem parei, nem dormi, só pensando em me dar pé. Mas você não vem, deixa então, falo pra te dar o céu, mas você papelão.